Que sonho descaradinho é esse? Oi, oi, oi, oi, eu abro o som do portão, a mulher que tá balançando, se faz uma cerveja. Eu abro o som do portão, a mulher que tá balançando, se faz uma cerveja. Que o bicho vai pegar, sai da frente, rapaz, frente, rapaz. E todo mundo vem atrás, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Então a lufrança tá tocando, todo mundo vem atrás. Abre, abre, abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera ainda tô. Italo, França, no corro, mano. Todo mundo grita ho, ho, ho, ho, ho, ho. E ho, ho. Segura, machinei aquela guitarrinha. Já foi o sax, agora aquela guitarrinha descaradinha, meu irmão Rony. Como é o soninho? Mais ou menos assim, ó.